Era sábado de manhã e a Dona Maria estava assando um bolo muito gostoso, porque os filhos ainda dormiam e ela tinha 4 lindas crianças. A mais velha, de 13 anos, chamava Aninha. A outra era a Paula. Depois tinha o Beto e o Samuel, uma escadinha. Mas a Aninha, filha de 13 anos, levantou sentindo o cheiro daquele bolo. Disse: mãe, que delícia, acordei com uma fome. Filhinha, eu já desliguei o forno, mas o bolo está muito quente. Só que é o seguinte, a mesa já está arrumada para o café da manhã. Seus irmãos estão dormindo e eu preciso ir pagar o aluguel no centro da cidade. E o teu pai me deixou o dinheiro para pagar o aluguel e eu tenho que ir lá de qualquer jeito antes do meio-dia, porque a imobiliária fecha. Então, filhinha, quando esse bolo já estiver frio, coloque sobre a mesa e divida em pedaços, e quando os seus irmãos levantarem, você deixa eles tomarem o café, depois tira a mesa, lava tudo, lava a louça e a mamãe volta o mais rápido possível. Ah, tá bom, mamãe, pode ir tranquila. Nisso, os outros filhos foram acordando. E essa mãe já estava de saída quando tocou a campainha. E ela foi atender. E era a dona da casa mais bonita da rua. A mulher mais rica da vizinhança. Que era muito amiga da Dona Maria. E a dona Ricota, chegando toda arrumada, disse: Maria, eu precisava ir até o centro da cidade, você não quer ir comigo? Ela falou: ai, que bom, eu estava indo para lá mesmo, tenho que pagar o aluguel. Ah, ótimo, então vamos juntas. E ela se despediu dos filhos e a Dona Maria saiu com a sua amiga, a Dona Ricota, a mulher mais rica da vizinhança. E a Aninha ficou ali, arrumando as coisas. Colocou os irmãozinhos sentadinhos, tirou o bolo do forno, dividiu em pedaços e tomaram o café da manhã. Então, a Aninha falou assim para os seus irmãos: bom, agora eu vou lavar a louça, se vocês quiserem ir brincar, podem ir. E o menino saiu, o Beto, o Samuel e a Paula. Daqui 15 minutos, volta a Paula toda contente, juntamente com o Beto e o Samuel. Aninha, Aninha, olha só, olha o que eu achei. E mostrou uma carteira forrada de dinheiro. Puxa, quanto dinheiro! De quem é? Aí a Paula falou: ah, eu já olhei dentro, não tem documento de ninguém. Não tem nenhum cartão, não tem nada, só tem muito dinheiro. Olha como eu estou rica! Aí Aninha falou: puxa, foi muita sorte, mas precisamos descobrir quem é o dono. Ah, disse a Paula, achado não é roubado, a dona sou eu. Não, pera um pouquinho, a mãe tem que resolver isso. Ah, que mãe nada, eu vou agora comprar doce, bala, vou comprar um tênis, eu vou sair, vou gastar todo esse dinheiro. Não, não, disse a Aninha, de jeito nenhum. A mãe não falou que quando a gente acha as coisas, tem que devolver pro dono? Ah, mas aqui não tem dono nenhum, não tem documento, vai saber de quem é. E achado não é roubado, eu vou gastar. Aí a Aninha falou: não, não, enquanto a mãe não chegar e não resolver o que a gente vai fazer com esse dinheiro, você não vai gastar nada. Aí a Paulinha, muito autoritária e se sentindo no direito, cruzou os braços, escondeu a carteira e disse: não, e não, e não, esse dinheiro é meu, fui eu que achei, eu vou gastar. A Aninha, mais do que depressa, trancou a porta da cozinha e a porta da sala e disse: você não vai sair, não. Só a hora que a mamãe chegar e resolver o que vai ser feito com essa carteira, aí tudo bem. Se a gente não achar o dono, aí é seu o dinheiro. Mas primeiro nós vamos ter que achar o dono. Não vamos, não. É meu, é meu, é meu. Não, não vai gastar coisa nenhuma. Vamos esperar a mamãe. E assim a Aninha impôs a autoridade ali com a irmã mais velha e não permitiu que a Paula saísse gastando aquele dinheiro que tinha achado. Foi quando a mãe, a Dona Maria, voltou para casa apavorada. Mãe, que bom que a senhora chegou. E a dona Maria já foi dizendo: ai, minha filha, me dá um copo com água. Eu tô passando mal. Que foi, mamãe? Ai, me dá uma água com açúcar. O seu pai vai me matar. O seu pai vai acabar comigo. Por quê, mamãe? Você não acredita, filha. Eu perdi a carteira com todo o dinheiro do aluguel. Foi aí que a Paula entendeu que aquela carteira que ela tinha achado era da sua própria mãe. Então, ela disse: mamãe, eu achei a sua carteira, mas era da senhora? Sim, minha filha. É o dinheiro para a gente pagar o aluguel. Teu pai deixou o dinheiro comigo. Eu estava indo para a imobiliária, perdi a carteira. Mamãe, eu achei a carteira. Você achou mesmo, filha? Tá aqui, mamãe, olha a carteira. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, filha, que você achou. E ela ficou bem quietinha. A Aninha só olhou para a Paula e balançou a cabeça como quem diz: tá vendo só? E aquela cena ficou gravada no coração da Paula, que aprendeu que nós não podemos agir com egoísmo sem se preocupar com o nosso semelhante. De fato, o achado não é roubado, mas não é por isso que você não tem que procurar o dono e esperar para devolver. Se o dono não for achado, aí tudo bem, você pode ficar com aquilo que era de alguém. Mas, quem sabe o dono aparece para reclamar. E nós temos que passar esses valores para os nossos filhos. Não é a lei da vantagem, não. Não é prevalecer contra o direito. É como você ir até a padaria comprar pão e leite e o homem no caixa se atrapalhar e te devolver o troco a mais, e você conferir sabendo que o troco está a mais e ficar bem quietinho e dar um prejuízo para a pessoa. Isso não se faz. Não é correto. Ah, mas eu não roubei, foi ele que me deu a mais. Mas quando você sabe de quem é a coisa e se apropria dela, é roubo, sim senhor. É roubo, sim senhora. Troco de ônibus, a mesma coisa. E quantas e quantas vezes acontece de você achar algo que é de outra pessoa e não querer devolver? Isso não está certo. É por isso que a sociedade vai piorando cada vez mais, porque os valores estão sendo esquecidos. Eu não sou velho, não, mas eu me lembro como era bom aquele tempinho em que as pessoas entravam no ônibus e a gente se levantava imediatamente para dar o lugar a uma moça, a uma senhora, a uma mulher ou a um homem mais velho. Como era bom essa cortesia, tão diferente de hoje em dia que o pessoal entra no ônibus para assaltar. E o que é pior, como fizeram em Campinas, depois de roubarem todo o dinheiro dos passageiros do ônibus, a maioria trabalhadores e dona de casa, os bandidos mataram 3 pessoas a sangue frio porque não tinham dinheiro no assalto. Foram mortas porque não tinham dinheiro para dar aos ladrões. Que mundo que nós estamos vivendo. Mas são esses pequenos valores que fazem a diferença. E o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ensinou algo notável que eu e você e todos os brasileiros e as pessoas no mundo precisam praticar para que a coisa volte a ter ordem, sentido e respeito. Olha só, ele disse assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Já pensou se a Paulinha tivesse pego aquela carteira com dinheiro e saísse comprando tênis, bala, doce, porcaria, e tivesse gastado o dinheiro pensando que era de outra pessoa e na verdade era da sua própria mãe que tinha perdido a carteira e era o dinheiro para pagar o aluguel? É lógico que ela não gostaria de fazer aquilo com a sua própria mãe. Mas nós não podemos fazer também, mesmo com uma pessoa desconhecida, porque é o nosso próximo. E E o Senhor Jesus confirmou que o maior mandamento, depois de amar a Deus, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, meu querido, minha querida, vamos mudar as nossas atitudes e vamos ensinar aos nossos filhos e às crianças o que é certo e o que é direito. E vamos mudar o nosso país. Vamos reconstruir a nossa nação. E eu não estou sonhando, não, porque Jesus Cristo também não estava sonhando quando proferiu este ensinamento. Vamos fazer valer a vontade e a palavra de Deus. Vamos amar o nosso próximo e o nosso semelhante e até o nosso inimigo. Vamos fazer para outra pessoa aquilo que nós gostaríamos que ela nos fizesse. E não vamos fazer com a outra pessoa aquilo que nós não gostaríamos que nos fizessem. E não apenas estaremos construindo um mundo melhor, mas estaremos alcançando a vida eterna.